foto que eu tirei, você não vale nada. Tudo que eu te dei, hoje cê dá risada. Não sei mais o que eu posso fazer pra cê anotar que eu ainda tô aqui atrás de ti. Ainda te querendo, ainda penso em ti. Mesmo as fotos que eu tirei, pra cê não vale nada. Tudo que eu te dei, hoje cê dá risada. Não sei mais o que eu posso fazer pra cê anotar que eu tô aqui ainda atrás de ti. Ainda te querendo, yeah. Ainda penso em ti, mesmo eu não querendo, yeah. Searching through our pictures, memories running wild. Yeah, yeah. I've been asking myself to feel better, but never looking at my own reflection. Mind to fix my thoughts, no correction. Yeah, yeah. Sucesso na mente, eu mudei, cê entende. Será que cê vê ou ao menos cê sente? Algo que eu disse, cê guarda na mente. Algo que eu digo bate diferente. Leve o que eu disse, não leve o que eu fiz. Trago o que eu passo, não trouxe o que eu quis. E o que eu precisei, cê não teve pra me dar. Mas hoje o que eu tenho não vai mais faltar. Quer ficar longe, tá tudo bem. Matei bastante, você não viu. Não me importa o que aconteceu. Ainda dói, não vai passar. Só espero que cê esteja bem. Desejo isso pra ninguém. A dor que eu sinto ainda não morreu. Qual acaba antes, será aquela ou eu? Oh yeah, cê sabe.